Se a dor te levar pro quarto escuro, não tenha medo de se levantar. Mesmo se não conseguir mais enxergar a chama da esperança para caminhar. É porque o medo cega a gente e tenta abalar a fé de quem é crente. Como um ladrão que vem roubar nossa semente, mas vem chegando a luz que vai dissipar. É porque o medo cega a gente e tenta abalar a fé de quem é crente. Como um ladrão que vem roubar nossa semente, mas vem chegando a luz que vai dissipar. Jesus agora está entrando nesse quarto, aonde nem você consegue se enxergar. Mas ele cura a sua dor, seu interior, e te levanta pra curar. Jesus agora está entrando nesse quarto, aonde nem você consegue se enxergar. Hoje ele cura a sua dor, seu interior, e te levanta pra curar. Te levanta pra curar. Te levanta pra curar. É porque o medo cega a gente, tenta avalar a fé de quem é crente. Como um ladrão que vem roubar nossa semente, vem chegando a luz que vai dissipar. É porque o medo cega a gente e tenta abalar a fé de quem é crente. Como um ladrão que vem roubar nossa semente, mas vem chegando a luz que vai dissipar. Jesus agora está entrando nesse quarto, aonde nem você consegue se enxergar. Hoje ele cura seu interior e te levanta pra curar. Jesus agora está entrando nesse quarto, aonde nem você consegue se enxergar. Hoje ele cura a sua dor, seu interior, e te levanta pra curar. A você.